3 Lampa para o Tacho. 1-3-1 na borda do Turminha, 3:40, o Fernando Daniel. 1-3-1, 3:40, Golf Lima não alternado. Táxi direito, ponto espera, 1895 a torre. Altímetro 1011, boa viagem. Obrigado, ponto espera. Aliás, manter. Etelé decolar 3601. O vento 10 graus com 3 nós. 3601, decolagem 50, 198, por diante. 198, obrigado. Até mais. Soli Salvador, muito bom dia. É OTAN 3601. Bom dia, San 3601. Contato radar, sua para nível 360, direto Leda. 360, Leda. Muito baixa a transmissão de quem chamou o solo, ok? Prossiga para o solo novamente, por gentileza, fazendo o check equipamento. Agora sim, alto e claro, prossiga para o solo. Jundiaí, já temos a aprovação. Está no Pátio da Mata, decola pistola 7. Ok, conforme então. Jundiaí, o nível uma centena, aerovia via Golf 677, Ilhéus, depois Tendê, Arube, Belo Horizonte, e conforme a rota do plano até o destino. Controle 119.8, torre 1895, transponder 5045. Baixo da Mata, POB. Funcionamento, táxi, decolagem, tua 1895, 1011, não tinto, boa viagem. A subida é coral, com curva à direita após a decolagem para interceptar a Golf 677. 3601, Centro Recife, 1251. Recife, 1251, bom dia. Bom dia, eu, Índia, Hotel Papá. Pátio da Bata, táxi autorizado, até interseção com a 197, chame para ingresso e decolagem. Vento Papá, pista 7, 3 horas, aliás, decolar, o vento calmo. Até o Papá, decolado aos 07. Chama o controle agora em 119,80. Caso necessite a disponibilidade um dia aí, haveria possibilidade numa próxima oportunidade? Não entendi, senhor. Caso haveria necessidade o quê? Disponibilidade aí de POB para Jundiaí, haveria possibilidade? A gente pode ver lá com a coordenação, se tiver com a configuração com assento aqui, a gente pode até dar uma carona assim. Tá, ok. Então, um colega nosso aqui que é de Campinas, já seria um adianto aí. Ah, tá joia. Então, a gente vê assim, se tiver com essa configuração que a gente tá aqui, aí tem condições sim. Ok, obrigado. Tem um bom voo até Jundiaí. Ok, obrigado, senhor. Até a próxima. Salvador, bom dia. Papa Romeu Índia, tá papá? Papa Romeu Índia, tá papá? Bom dia. Está sob contato radar, sua Parini, zona 00, na saída Coral. Atendendo a Coral, Índia, tá papá? número. Salvador, o Itapapá? Prossiga. A possibilidade de coordenar com o a nossa proa de venda presente? Tem D. Isso? Aguardo. Aguardo. Romandia Hotel Papá, autorizado da presente Dendê. Paulo Salvador, muito boa noite, ótica 90 quilo. Ótica 90 quilo, prossiga. Ótica 90 quilo, se encontra no parque principal, no, na ponte, no ponte 7, e solicita autorização para reboque para a ponte 6. Ótica 90 quilo, ponte 7 para ponte 3, chame ao término. Confirmando, ponte 612. 7 para 06, sente. Ok, ao iniciar o reboque, entrarei em contato novamente. Bom dia, hoje é na M2251, está na posição 9 para Guarulhos 360. Sente Guarulhos 360, informação em curso, Foxtrot Altinto 1011, só instante para cota. Da próxima para cota já copiou a informação Foxtrot. Aqui, Salvador Guarulhos, nível autorizado 360, via posição Bridge Upsul 16, Belo Horizonte, o restante conforme a rota do plano. Decola pistão no zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após curva à direita. Preciso subida da Leda, após Leda direta à posição Bridge. Controle 1.9.8, a torre 118.95, aciona o código 5066. Deu hoje, né? 6251, autorizado 360 para Guarulhos. Bridge, Apesulu 16, Belo Horizonte. Depois Trive, Poços e a chegada em Guarulhos. Decola da pista 10, mantém a reta até 2.000 pés. Primeira curva direita. Subida da El, Leda, Bridge, controle 119.8, torre 118.95. Aciona 5060, Oxané 6251. 5066, ok? Opa, 5066, copiado. Portão 9, chama, pronto, vou chamar. Obrigado. O Salvador, ótica 90 quilos, vai aguardar o pushback da aeronave da empresa para não atrapalhar. Ciente, solo ciente, ótica 90 quilos. Estão no 028 livre, visual aí com a viatura na Alfa até o pátio 3 e aquilo 7. Salvador, é o Tan mais. Chiné 625 da PAN, puxar isso, né? Autorizado, Porto 9, chame táxi. Autorizado, porta na táxi 625, obrigado. Salvador, Leão. Yankee Juliette aqui no portão 2. Positivo, pegue autorização, reboque para taxi Juliette entre a Fox e a Golf para sete motores. Sim, taxi Alfa entre a Fox e a Golf para sete motores. Só um instante a sair do portão, até a aeronave da Avianca no setor sul do pátio vai iniciar o push e vai passar a cauda. Só um instante, Mike Yankee Juliette. Romeu, Índia, Hotel Papá, serviço radar terminado, está agora 5 milhas do oeste do VR de Salvador, mantenha o nível 100, chame Léus em 1201. Prossiga. Tornado Fox, ó, tem um passageiro passando mal, que vai precisar de desembarcar pra gente. Sente que aqui aciona a ambulância? Um minutinho, por favor. Informacional médico, tem ambulância? Tô com o informe na linha aqui, vou solicitar, ok? Obrigado então, obrigado pela gentileza. Olá, Salvador, Avianca, Alckmin, Oscar November Kilo, enquanto a aeronave da empresa retorna à ponte, nós podemos fazer o pushback 27 para vocês? 625 não teria como informar sintomas, idade, masculino ou feminino, para já passar para o pessoal da entrada? Sim, vamos lá, escuta. Vai ser rebocado ou vai ser táxi por conta própria? Ok, tá livre então a saída do portão e prosseguir com o reboque até entre a Taxi Fox e a Golf. Vai livrar o Pátio 1 via Taxi Juliet, ok? Ok, vou passar pra fora aqui. Oscar November Kilo, tá na escuta? Tá na escuta, senhor. A aeronave companhia retornou pro Finger, então pode iniciar o reboque então e chame para prosseguir até o final, o portão 06, não é isso? Sim, Afirmativo. E quanto à aeronave da Gol? Datan. Não, o Datan não vai interferir não. Só vai pro portão da direita, a aeronave da Datan vai pra seguir lá pra cabeceira 28. Ok, positivo. Muito obrigado. Claro. Chama pro táxi, tem uma aeronave acompanhando o seu reboque no portão 7, vai estacionar no portão 6. Chama pro táxi, 62 segundos. Ok, pode deixar então? É, faça a coordenação com o tio do solo, se tiver condições de simultâneo, tá livre. Caso contrário, eu aguarde só a liberação aí, mas creio que não seja impossível de fazer o simultâneo não. Ok, vou coordenar com o pessoal de solo pra gente poder ir segurando o possível. Alô, Salvador, Oscar, 90 quilos, informa ao final do o tratoramento e encerramos as comunicações, agradecemos e que o senhor tenha uma boa noite. Gente, Oscar, 90 quilos, bom dia, de nada. Agora está 1-4-2, autonomia 3 horas e 45, Galeão. 1-4-2, 3 e 45, Galeão, táxi autorizado, via Pátio, Índia. No ponto de espera, chame Tour 1895, Altinho 1011, tem uma boa viagem, 6251. Pátio, Índia 1895, obrigado pela colaboração, obrigado, bom dia. Nada, imagina, boa viagem. Muito bom dia, Sanem 2, tem bom? Próximo ao ponto de reunião, pronto. 6251, pistão 0, autorizado. Alinhar e decolar, vento calmo. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, 6251.